parceiro Acabas. Bora Pocas. Raíssa Oliveira. Lucas Aragão, diferente dos iguais. Apaixonando os corações. Você me pediu pra te esquecer. Só que agora disse adeus. Nosso amor chegou ao fim. Sofrer por você, não te quero.